do rap não entende, não compreende. Mas siga em frente, com os olhos no futuro e os pés no presente. Quem vem lá pra falar, criticar e nada mostrar, tô no rap é pra somar. Resto do gueto, peão, então se liga aí, o melhor rap é o daqui, vou que vou. No rap demorou, pra quem não acreditou é meme bom. Chegou o vagabundo e apavorou. Forjado na realidade das ruas, vou sobrevivendo sem conspiração de rua. Um drink aos parceiros e as misturas, não vou viver no mundo da lua. Pois hoje, amanhã, a vida continua. Eu na minha, você na sua, sofro da humilhação. Pro reto Piauí, quem tem coração. Então, meu irmão, já que você não me sujou com suas mentiras, vem pra onde eu vou. Hoje eu tô de boa, compadre. O guerreiro está só, num estilo bem melhor. Hoje eu tô de boa, não é tua. Segurei a onda pra não virar. E a canoa naquele tempo eu não tinha conhecimento. Mas driblei o veneno de todos. E hoje eu só lamento com ideias na cabeça e ar no pulmão. Vou fazendo meu rap com amor no coração. Feito falcão, me dá vontade de voar. Pois nessa vida vagabundo, só Deus pode me julgar e perdoar.